Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu adoro a Segunda Guerra Mundial. Aqui quem fala é Blue Hand, e eu sempre gostei da tecnologia da Segunda Guerra. Aqui quem fala é o Guga, e pra mim, palmito tem o mesmo gosto que aspargos. Aqui é Azaghal, e não tem vergonha maior do que você ter uma diarreia numa jacuzzi. É legal ver o vídeo no YouTube da moça que, né? Cara, eu tô 3 dias sem dormir. Preocupado, cara. Eu fico imaginando o que eu faria numa situação dessas. Procurem aí no YouTube. Girl Jacuzzi. Vocês vão ter... Girl Shit Jacuzzi. Vocês viram isso, cara? Ai, ai. Horrível. Horrível. Cara, eu fico imaginando o que fazer. Eu acho que eu saia correndo, sabe? Botar uma sunga na cabeça e saia correndo. Tem que fingir que tá tendo um treco, cara. Ou desmaia. É, desmaia. Desmaia de bater a cabeça no chão, né? Ai, vamos lá. Qual é a maior desviada de todos os tempos antes da apresentação? Nós estamos no Nerdcast e vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Sim. E filmes que falam de Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial aérea, que é muito interessante, né? A gente nem vai tocar na parte política da Segunda Guerra Mundial. Ela existiu, vocês sabem toda a história, Hitler, Holocausto, blá blá blá. Nós vamos falar de partes específicas da guerra, não é isso? Isso, e meio. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos ler os nossos e-mails, queridos. Mas antes eu gostaria de, mais uma vez, dar a segunda estrelinha na testa de Gabriel Cruz e Daniel Rossi, que são os maiores colaboradores do Jovem Nerd News hoje, estão de parabéns e estão ajudando o Jovem Nerd a crescer, porque se a gente não está botando notícias, a gente está trabalhando no Jovem Nerd. Sim. Então, continue o bom trabalho, a terceira estrelinha vocês ganham uma surpresa. Sobre a JediCon SP, vai acontecer no sábado, dia 18. Isso. Se você está ouvindo esse Nerdcast na sexta-feira, já prepare-se para ir no sábado. Se você está ouvindo no sábado, vire o carro, pegue o metrô, salte do ônibus e vá para a FAPCOM, Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Fica no bairro Vila Mariana, Rua Major Maragliano, 191. Eu não faço ideia de onde seja isso, deve ser perto da Moca. Exatamente, o Jovem Nerd está lá, perto da Moca. Tudo em São Paulo dá na Moca. Todas as vezes que eu fui em São Paulo e eu me perdi, e foram todas, uhum, eu parei na Moca, cara. Ah, que beleza. Então, nós vamos estar lá com a nossa estante vendendo 3 modelos de camisa do Jovem Nerd. Olha que evolução. Sim. Muito bem. E em breve, com o novo Jovem Nerd na internet, você poderá comprar no site as camisas do Jovem Nerd. Certão, vamos lá. Vamos ouvir uns e-mails de voz, rapidinho? Sim. Vamos lá. Vocês esqueceram do terrível filme Geração X com a turmeca lá dos X-Men, né? O clube de escoteiros dos X-Men. Que inclusive aparece uma Jubileu que não é asiática. Acho que o nome dele era Derme aqui no Brasil. Que não é latino. E um Banshee que não é escocês, a rainha branca que não é gostosa. Um abraço, Paulo Coimbra, Manaus. Aqui é o Rapa Fleutos e o Circo de Soleil foi inspirado em Ravenloft. Sobre o Nerdcast de adaptações de HQ para o cinema, vocês esqueceram de mencionar as adaptações de V de Vingança, que eu acho que foi muito legal, foi uma das poucas coisas boas que foram feitas. O filme do Fantasma com Billy Zane, que não foi lá essas coisas, e o melhor de todos pra mim até hoje, que foi o filme do Steel com o Shaquille O'Neal no papel de John alguma coisa, Irons lá, que eu não sei o nome. E sobre os filmes que estão por vir, faltou vocês comentarem alguma coisa sobre o filme, a adaptação, aliás, do Watchmen, que se eu não me engano está sendo cogitado pra ser feita pelo mesmo cara que tá dirigindo os 300 de Esparta. É isso aí, e até a próxima. É divertido os e-mails de voz. Muito bem, você queria comentar que A gente falou, assim, do filme Geração X, e é uma bosta, realmente. E a gente só não falou do Watchmen, porque a gente vai fazer um Nerdcast só de Watchmen, né? Porque... A gente citou o Watchmen e disse que faríamos um Nerdcast só sobre o Watchmen, blá, blá, blá, blá, blá. Então, excelente. Você pode mandar o seu e-mail de voz usando o seu programinha do Gtalk, do Google. É, você adiciona o usuário fantasma do Jovem Nerd, que é o nerdcast.jn@gmail.com. Você adiciona ele como um amiguinho, ele não existe, ninguém acessa nem nada. Aí você deixa o seu recado de voz lá que a gente capta aqui e dá play. Gostaríamos de agradecer muitíssimo o Brunner Franklin, que nos mandou, ele trabalha com estamparia, ele fez uma estampa do Azaghal do Jovem Nerd, Azaghal vestido de rei Azaghal. De Azaghal e rei da Oceania, e o Jovem Nerd vestido de Jedi. Muito bom, cara, ficou muito legal. O Azaghal já botou de papel de parede do laptop dele. É mentira, não tem laptop. Nós agradecemos muitíssimo, cara. Se você quiser fazer mais estampas, mande, porque é possível, bem possível que a gente realmente ponha em produção pra nerdalhada comprar. Denis Michelassi, o Poucas Trancas, 20 anos, São Bernardo Campo, São Paulo. Olá, caros nerds. Salve, Azaghal, mestre do universo e lorde da Latvéria. Não, Oceania. Acabo de ouvir um Nerdcast sobre HQs no cinema, no meu serviço, e gostei muito. Especialmente porque essa do Hasselhoff fazendo Nick Fury eu não conhecia. Estou tonto, estupefato, como diziam os humanoides ao serem olhados diretamente por Clotzilla, do Doug. Seja whatever. Que for isso. gostaria de citar uma canelada do Azaghal, o irmão do Scott... Aliás, vários, não só ele, mas várias pessoas mandaram esse mesmo e-mail. O irmão do Scott Summers, do Ciclope, ao qual ele se referiu, não se chama Fusão, e sim Destrutor. É verdade. Que no original é Havoc. Usou o nome da história com que tá ele e Wolverine juntos. Isso, viu? Não estou totalmente errado. Essa foi a primeira revista que eu vi com um traço mais realista, tipo o Alex Ross. Não é do Alex Ross, mas... Não, mas essa é um traço mais artístico. É, ele é, eu acho que é em aquarela, exatamente. E foi o primeiro traço que eu vi, assim, fora o normal, né, de arte finalizar em nanquim, colorir... É, na gráfica, uhum. Ou no computador, e eu achei demais. Eu tava na faculdade, depois que eu conheci o Alex Ross, eu fiquei maluco. Gostei também das HQs que vocês, nerds, adorariam ver no telão. E adiciono a minha: pagaria para conferir O Lobo, do genial Keith Griffin. É óbvio que teria que rolar uma censura para maiores de 18 e menores de 60, pois imagino que seria tanta violência e brutalidade que mataria os velhinhos de ataque cardíaco e epiléticos aos montes. E Lobo sem violência não é Lobo. Realmente o Lobo é muito legal, um mega boga violento. Danilo Tratsk, é isso? Tratsk. Esses apelidos, né, impronunciáveis. Vai entender. 19 anos, São Paulo, JediCon, não esqueça. O Jovem Nerd tinha dito que o escudo Capitão América é de adamantium. Errado! O escudo é feito de vibranium fundido com aço. E o negócio dele rebater e quicar, bom... Tem algumas revistas que o Homem de Ferro coloca um dispositivo no escudo e ele passa a ser controlado através do magnetismo. Na revista, ele não gosta desse dispositivo, deve ser o Capitão América, pois desbalanceava o escudo. Um bom trabalho pelo Nerdcast. Caramba, alguém me falou que o escudo era de adamantium e eu levei isso a minha vida inteira. Olha isso, cara, que horrível. Mas eu já ouvi que o escudo é... Tem adamantium na liga. Ah, então. Mas nós temos um amigo que deturpa todas as histórias, você sabe disso. É verdade. Então ele pode ter botado essa informação na sua cabeça. É verdade. Oliver Pérez, 30 anos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Jedi Con. Amigos do JN, nem sequer mencionaram o filme O Sombra, com o não tão gordo Alec Baldwin. Na minha opinião, é muito bom para a época, que acredito que foi responsável pela volta dos heróis de HQ para a telona. Rapidinho, falar do Sombra, depois que eu vi o Sombra, eu adorei o Sombra na época que eu vi, era adolescente, e tem dois episódios. Um que eu saí dali, fui na Ponte HQ e comprei o livro do Psionico, que eu fiquei apaixonado por poderes mentais e quis fazer porque quis milhões de personagens psionicos. é muito roubado. Não joguem com psionicos. E outra que eu tive um ataque de riso de mais ou menos uns 5, 7 minutos, filme adentro. Que tem uma hora que o Alec Baldwin tá tendo uma lembrança de que ele atacou alguma vila. E aí ele tá gritando com a boca toda sangrenta, toda cheia de sangue, sabe? Tá com sangue em volta da boca toda. E ele tá gritando, ah! Exatamente. E aí um amigo meu do lado chega e fala assim, porra, esse cara não sabe nem comer melancia. Cara, mas eu fiquei rindo 5 minutos dessa babaquice, cara. O Sombra era um programa de rádio, né? Cara, não sei, mas tinha quadrinhos, isso eu sei. Tinha um programa de rádio que era narrado pelo Orson Welles. Oh, que beleza, muito bom. Quem sabe o que se esconde nos corações dos homens. Deixado ou não, não sei. Ah, e sem mais por hoje, abraços, etc. E por favor, Nerdcast de Arquivo X. A gente ia fazer, mas caiu a pauta, mas está próximo. Mas está no nosso schedule já. Ele já saiu da prateleira e foi para a fila de produção. Exatamente. Evandro Melo, São Bernardo do Campo, São Paulo. Todo mundo de São Paulo, todos devem estar na JediCon, comprando nossas camisas, nos tornando ricos. Tenho certeza que vocês sabem que foi ao ar o último episódio de Lost desse ano. Assim como vocês, vou sempre aos Estados Unidos. Já vi os episódios da ABC. A única pergunta é se vai rolar mesmo o Nerdcast que vocês prometeram para depois desse episódio. Lembro que quando ouvi esse podcast do Lost, os dois que a gente fez, rachei muito o bico. As teorias e pesquisas que vocês fazem são bem legais, bem engraçadas e mais divertidas que as minhas. Valeu! A gente vai fazer o podcast do Lost agora, como a gente prometeu, para dezembro e... não constantemente vai ser o podcast, o Nerdcast número 42. Sim, se tudo der certo, vai ser um Skypecast. Exatamente. E aí, salve-se quem puder. Alexandre Luiz, 21 anos, São José do Rio Preto, São Paulo, mais um que vai estar na JediCon. Temos que pagar essas camisas todas e não foi barato. É verdade. Nerd sensacional, tava esperando mesmo o Nerdcast de filmes de heróis. Bom, tem umas caneladas não muito graves, mas vamos lá. Primeiro. O demolidor do filme O Julgamento do Incrível Hulk foi dublado como O Audacioso, não O Desafiador, como disse o Carlos Volto. Segundo, o nome do filme que o Thor aparece é O Retorno do Incrível Hulk. E terceiro, um filme que continuava a história depois da morte do Incrível Hulk ia ser feito, mas o Bill Bixby morreu antes, infelizmente. E quarto, essa não é canelada, ele fala que a gente que... o Dr. Banner se envolve no filme da morte, é uma versão pobre da Viúva Negra. Meu Deus, cara, que horrível. Eu nem sabia disso. Esse cara gostou mesmo desse filme, né, cara? Deixamos um fã de Bill Bixby e Lou Ferrigno aí. E quer dizer que o motoqueiro fantasma é o Spawn da Marvel? Não seria melhor dizer que o Spawn é o motoqueiro da Image? É verdade, afinal o Caveira é bem mais velho que a criação do McFarlane. E pra terminar, o motoqueiro não tem expressão? Putz, essa foi a melhor da década. Muito obrigado. Muito bem, e ele pede mais 2 horas de Nerdcast sobre Star Wars. Faremos no ano que vem. Ronaldo Ferreira, 27 anos. Dili, Timor-Leste, será mesmo? Não, claro que não. Ué, será que ele tá na... eu acredito no ser na humano. Força expedicionária? Canelada metálica. Vocês esquecem... ou ignoram, quem sabe, de comentar, tempo verbal errado, sobre o novo filme dos Transformers, que vai sair em julho de 2007. Provavelmente o filme vai deturpar bastante a história original, mas mesmo assim vai ser interessante ver um marco da minha infância nas telonas. Eu não tenho certeza se os Transformers foram quadrinhos. Eu a memória que eu tenho é desenho animado, mas... André, último e-mail, André, o Jokerman, 26 anos, Canoas. Rio Grande do Sul. Caras, vocês lembraram daquela bosta chamada Geração X, mas esqueceram de outro filme igualmente horrível. Liga da Justiça América. Cara, a gente esqueceu, cara. Eu não lembro disso. Cara, é um filme muito tosco. Esse eu vi. Bem feito pra mim. Nesse lixo de 1997 participam os heróis desempregados Flash, Átomo, Fogo, Gelo e Lanterna Verde. Ah, e tem o Ajax gordo. Efeitos especiais, uniformes, interpretações, tudo ruim. Parece um fã-filme. Às vezes o SBT exibe no cinema em casa. Cara, é muito ruim, parece um fã-filme mal feito. Liga da Justiça desempregada. Valeu, até a próxima, Azaghal, meu pastor, e nada me faltará. Whatever. Esse Nerdcast, cara, é o que o Blue Hand mais falou. É verdade. É impressionante. Só dá Blue Hand porque o cara tá em casa e quando ele sabe, ele fala é mesmo. Verdade. Então, é. Vocês vão ter que ouvir mais de uma vez. Repara isso. É muito bem, vamos voltando. Sim. Esse é o Netcast de emergência. Porque todas as nossas portas principais caíram. Vem acontecido com frequência. É, né? Verdade, né? Mas não faz mal, a gente sempre tem algum assunto pra falar. Você, jovem nerd, você, na sua adolescência, você era amiguinho de vários pilotos da FAB, não é verdade? Eu fui amiguinho de vários pilotos da FAB. Como, amiguinho conte, como... é fogo, hein? Esse amiguinho, esse amiguinho pegou mal. Foi isso que me convenceu a instalar o Windows 95 no computador. Ah, esse... Cara, essa história vai ser realmente daquela. Sempre dá pra eu puxar... vou me recostar aqui, peraí. Sempre dá pra puxar uma coisa nerd. É o seguinte, eu sempre... eu não gosto muito de mudança. Ninguém gosta muito de mudança, né? Então eu sempre fico pensando bem se eu vou aceitar ou não uma mudança. Então veio o Windows 95, você lembra, né, Bluehand? Nós tínhamos aquele belo DOS... Aquele Windows 3.11. Que é uma porca. E aí veio o Windows 95, tararau, mentindo que era um sistema operacional que não era nada, era um DOS, não era? Não, 95 era assim, apesar do que o pessoal fala, vai ter um monte de gente me corrigindo depois, mas por favor, veio. Mas não um... era? Não era o DOS que ia por trás, rodava não, por trás? Não, depois que o kernel do 95 entrava, ele era o sistema operacional completo, não tinha o DOS por trás, não. Ah, tá. Mas tem um monte de gente me corrigindo, mas vocês estão errados. Mas você rodava. Você dava o altexec.bat, você... Fazia... Rodava, você dava boot com o DOS, depois o DOS carregava o 95, o 95 sobregravava ele. Ai. E aí o 95 assumia. Então o Blue Hand falou... Baixa a cabeça e concorda. Então, excelente. Aí, beleza. Não instalei o Windows 95. E aí apareceu um jogo chamado Warbirds, que foi o primeiro jogo massivo multiplayer online que existiu. Acesso discado? Acesso discado. Aí o que aconteceu? Eu não conheço esse jogo. Quer dizer, eu não sei se foi o primeiro. Canelada das bravas, provavelmente. Mas não, foi o primeiro que eu conheci. E aí o que aconteceu? Era um simulador aéreo que eu já adorava, de Segunda Guerra, que eu sempre gostei. Comecei jogando um joguinho lá da Lucasfilm, LucasArts. Qual? Battle of Britain? Não, cara, antes disso. Era Luftwaffe. Ah, Luftwaffe é maneiro. Weapons, Secret Weapons of the Luftwaffe. Pô, eu ia voando da Inglaterra até Berlim, bombardeava e voltava, era uma beleza. Mas diversão. Era aquela... Não, o horizonte era aquela reta, cheia de pixels, com uma parte verde, limão, que era o continente, e uma parte azul, que era o Canal da Mancha. Ah, mas o Battle of Britain é assim também, eu sempre jogo com os alemães. E a cidade era um grande quadrado preto, com alguns cubos. Era muito bom. Programaço de sexta-feira. Pô, altas madrugadas tinha nos quadradinhos. Aí, o que acontecia? Veio esse jogo e ele era online, cara. Era modem mesmo. E aí o que acontecia? Era tipo esse Battlefield hoje em dia. Você tinha bases aéreas, e aí você decolava, e você tinha que bombardear todas as pontos estratégicos dos alvos da base inimiga. Depois que você bombardeasse esses alvos, você pousava e mandava, dava um exit, saía do avião. Quando você fazia isso, você conquistava a base, e ela ia pra você. E eram quatro times, todo mundo online, e ficava essa guerra, né? Só que no cada um por si é divertido até um certo ponto. De repente a gente descobriu que tinha um bando de brasileiros lá que fizeram tipo um clã e a gente jogava junto. Aí deixa eu adivinhar, o nome criativaço era Santa Pua? Exatamente, que original, né, cara? Que original. Santa Pua. Era o Esquadrão Jamboc, o esquadrão que inaugurou a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra. Voavam nos P-47, muito bom. O que acontecia? Todo mundo voava de P-47. E você podia escolher vários, mas a gente escolhia os P-47. Cara, e era extremamente organizado. A galera acordava domingo às 5 horas da manhã. Cara, que inferno de vida. Por quê? Que merda estão vocês acordando de manhã cedo? Não, mas preste atenção. Que mundo é esse? É justamente por isso, cara. Porque a conexão só prestava domingo às 5 horas da manhã. Senão era impossível jogar, não tinha como. Ah, padrão também mais. Exatamente. Aquela que você botava 3 vírgulas antes do número pra discar. Ah, TV é muito bom. Então. Mas sim, a gente tava falando de... Segunda Guerra Mundial. Aí tava acontece. Falando de como o Jovem Nerd conheceu o piloto, que ele é amiguinho. Então vamos lá, seja mais sucinto. E aí, beleza, aí a gente voava informação e a gente via os caras mandando mensagem no rádio. Caraca, olha lá aquela formação de P-47. E o cara falava, você vai pra bombardeia tal, você... Então, em um segundo, a gente já conquistava a base, era muito divertido. Só que essas pessoas, esses nerds, eles existiam... E eles eram nerds importantes. Bill Gates? Quem mais? Pô, não, era assim, não era um loser que nem eu, sabe? Ah, que tava lá jogando. Pô, um cara era piloto da Varig, o outro era, sei lá o que, também de aviação. E o líder lá, o principal, o cara era ex-capitão da Esquadrilha Fumaça. E foi nessa época que eu tive o prazer de ir na base aérea de Santa Cruz e entrar no cockpit do F-5. E não podia tirar foto do cockpit, podia tirar foto em qualquer lugar, mas no cockpit não, senão eles matavam a gente. O F-5 eu não aguentei, não. O F-5 é divertido, cara, você estar ali dentro e você mexer tanto naquele mancho que quase quebra você. Estragar um instrumento daquele que chapou. Cara, muito mas maneiro. Eu quero saber o seguinte, e daí, cara? Vocês perguntaram o quê? Porra. Eu quero saber das histórias dos caras. Não, beleza. Dos velhinhos que voavam. Aí, beleza. Aí a gente foi um dia, no dia do avião de São de Caça, a gente foi lá participar do evento e tal. E aí tinha... A gente viu uns F-5 explodirem uns alvos na arquibancada. A gente foi pra uma arquibancada. É por isso. É por isso que ninguém respira no Nerdcast. O quê? Porque você está dando uma volta no mundo pra contar que o velhinho, sei lá, pediu uma pipoca pra você. E aí, na hora de editar, eu tenho que tirar toda a respiração das pessoas. Você pode reparar que a gente só respira no final. É que nem é um bando de mergulhador conversando. É sem parar, sem respiração. Vocês me perguntaram da época que eu fui amiguinhos de pilotos. Sim, mas até agora nada. Você falou que foi... Olha só, você disse, ah, foi isso que me fez instalar o Windows 95. Você não disse por quê? Porque o jogo só rodava em Windows 95. Ah, então pelo menos uma resposta nós temos. Parece Lost, cara. Parece Lost. Não tem respostas, não. É só dúvidas. Mas aí eu conheci os velhinhos, os veteranos. Como? Estão vendendo algodão doce na base aérea. Cara, era uma solenidade. Os veteranos estavam lá sendo homenageados. Ah, tá. E aí depois teve um coquetel. Um coquetel no cockpit? No hangar. E aí a gente... Aí o velhinho mostrou o manche dele pra você. Cara, a gente deu o sacrifício do nerd. Você olha pra aqueles velhinhos, cara, qualquer pessoa, você não dá nada. Você fala, ô, cara, vai lá pra fila do INSS e tal. E os caras têm muita história pra contar. Os caras eram sinistros. É muito maneiro. Os caras não tinham noção disso. O cara voava, sabe... Voava avião de correios, sabe? Isso, essas coisas. Mas então, isso deu uma vantagem enorme. Oi? Isso deu uma vantagem enorme pra FAB. Porque os pilotos brasileiros estavam acostumados a voar no olho. Eles faziam essa parte de correio aéreo e tal. E não tinha radar, era no olho, cara. Mas todo mundo voava meio no olho. Nessa época não tinha piloto radar, americano, né? Não voava no olho, não, cara. Eles passavam um perrengue. Cara, nessa época não tinha radar, não. A diferença tinha. É que nossos pilotos eram bons. Não, tinha radar. Tem, cara, mas os nossos... O Arthur C. Clarke era operador de radar na Segunda Guerra, cara. Cara, o radar foi fazendo isso no final da guerra. O radar era uma porra inútil. O melhor sistema de radar é o inglês, que é semi-inútil. Vocês sabem por que a FAB, né, a Centapua, tem aquele escudo, que é o avestruz? O avestruz, dando um tiro. Sabe por quê? Não fumando cigarro é o outro, a cobra vai fumar. É, a cobra fumando cigarro, Mas sabe por quê? Quando os brasileiros chegaram, eles foram primeiro para os Estados Unidos treinar. Eles foram no Panamá treinar. Panamá, isso, obrigado. E aí depois eles foram para os Estados Unidos, depois para a Itália. Certo? Certo. Ou Inglaterra? Itália. Itália direto, não, Itália, né? Baseada na Itália. E aí quando eles chegaram lá, nego dava qualquer merda pra eles comerem, sabe qual é? Não tinha, não era o... O brasileiro tá acostumado a comer tudo temperado, né, cara? Chega na guerra, é enlatado. Uhum. E eles achavam horrível a comida. Mas eles tinham que comer pra não morrer, né, cara? Uhum. Então eles se apelidaram de avestruzes, porque eles comiam o que tudo. Jogavam na frente. É verdade, é por isso que olha é só, o avestruz. Que beleza, muito tudo bom. Aí. A nossa força expedicionária, quando ela foi, foi muito mal preparada, porque o Getúlio não queria mandar a força, mandou assim, não, pra constar. Se fosse pelo Getúlio, que eu sempre ouvi falar, dos meus professores, a gente estava do lado dos alemães. A gente não entrou do lado dos alemães por causa da siderúrgica, você sabe dessa história. Por causa do quê? Da CSN. Conta essa história. Siderúrgica nacional. Você não sabe disso? Não, conta. A gente não tinha siderúrgica no Brasil até essa época. Uhum. O aço, todo o aço brasileiro era importado. Uhum. Aí os alemães queriam não, os alemães estavam quase dando aquele lugar pra gente entrar naquele lugar dele. Aquele lugar? Puta merda. É, dando... Vai lá, Bluem, conta a história. Porque eles queriam fazer uma base submarina em Natal. Se eles tivessem uma base submarina em Natal, eles podiam bombardear os Estados Unidos e rebaixar seu submarino. Então, calma, os alemães queriam uma base submarinos... Submarina em Natal. Okay. Porque eles podiam fazer defesa aérea do Atlântico e bombardear os Estados Unidos. Certo. Pra eles é tudo que eles queriam. E os americanos queriam mais ou menos a mesma coisa, por mais ou menos o mesmo motivo. Eles queriam, na verdade, era segurar o ponto, né? É. Aí qual foi a barganha do Getúlio? Getúlio basicamente chegou e falou que era uma siderúrgica. Uhum. Os alemães falaram, pô, sem chance, a gente já tá na merda com o jeito que tá, a gente não tem como dar uma siderúrgica, mandar uma siderúrgica pra ir. A gente já tá querendo mais siderúrgica pra cá, não tem? Aham. Uhum. Os americanos mandaram a siderúrgica. Ah, ou seja, levou quem pagou. É o jeitinho brasileiro, né? Teve um episódio do submarino alemão que afundou um navio aqui perto do... Isso ainda tem sido palhaçada. Nem até hoje diz que foi submarino alemão, eu ainda acho que foi um americano que afundou pra poder entrar na não guerra. Não tinha submarino americano, cara. Claro que não tinha. Como isso não era tinha? Uma invenção exclusiva dos alemães? Claro que não. Não só os americanos tinham submarino, como eles tiveram o primeiro resgate embaixo d'água nessa época da guerra. Com a porcaria dos escravos que foi a pique com a tripulação inteira dentro. É lógico que tinha, você é maluco. E era na primeira guerra. Era na primeira. Ele estar contestando era, o correndo, era, que era inaceitável. Era na primeira guerra aqui, né? Na primeira isso. Guerra, mas os americanos já tinham feito submarino antes. Os americanos eram merda. Cara, os americanos tinham submarino tanto que o Harvey Keitel. E o 571, claro. Tava lá, não, tem até um filme porcaria que eu acho que não passou no Brasil chamado Humvee, que é sobre um submarino que eles fizeram na época da Guerra da Secessão. Pra fundar um encouraçado... Guerra de Seção, não. Na Guerra de Independência. Pra fundar um encouraçado inglês. Era uma lata de metal. Era um barril. Uh-huh. Com 6 homens que morreram lá dentro depois. Mas eles cumpriram a missão. Cumpriram. Na Guerra de Independência? Guerra Civil, não. Na Guerra de Independência. Pô, é antes... É o primeiro submarino, cara. Na Guerra Civil. É o pessoal do Sul pra fundar um submarino do Norte na Porta Geórgia. Deus, Aí, os americanos tinham submarino, só que era uma droga, na verdade, só quem tinha submarino decente era os alemães. Ah, era o U-Boat. É. E era espetacular. E os alemães eram o terror do mar nessa época. Então, só que eles tinham um problema de alcance. Aham. Se eles tivessem como abastecer aqui... Era feito, diesel, né? Beleza. Se eles abastecessem aqui, não tinha mais passagem de barco no mar. E os americanos queriam exatamente imitar isso. Ah, espetáculo. Aí nós ganhamos a siderúrgica. Ah, que beleza. Rapidão, uma interrupção. Você me fez lembrar de uma passagem do Napoleão que eu li outro dia. Que era o Napoleão falando assim. Você tá lado, brincando. Cara. Você tá me dizendo que você quer botar um barco de metal e acender uma fogueira no porão desse barco. Você acha isso bom? Aí depois eu vi, era ele falando pro inventor, um dos criadores projetistas do primeiro navio a vapor, né? E ele achava um absurdo, você vai tocar fogo no barco, cara? Você é maluco? Cara, mas é engraçado você acompanhar essas paradas de história, que você vê que muitos dos generais dentro da história são tapados. Não tem outro... Os caras são. Eles aprenderam com a parada na escola deles de general, eles viram aquilo na luta, o cara é incapaz de ter um pensamento diferente. Então você vê que as coisas da Primeira Guerra de dentro fazer as cargas de cavalaria em cima de metralhadora. Uhum. Pô, qualquer pessoa normal vê que os caras não tinham metralhadora, você vai fazer carga em cima deles, você vai morrer, né? Mas não, os caras faziam e matavam milhões de pessoas fazendo carga, carga na metralhadora. Mas qualquer um que já assistiu algum filme de guerra sabe que a única pessoa que entende de guerra é o sargento. Isso também é uma coisa que teve muito na guerra moderna, que é, a gente sabe um pouco da parte da guerra, mas é, nas guerras antigas, o comandante da parada, César, Napoleão, estavam lá com a cara na bica, ponta de lança, né? Exato. Ponta de lança. Então o cara tava vendo na cara dele o bicho pegando. Na Primeira e Segunda Guerra, os caras estavam lá em casa, sentados, vendo televisão, tava dando ordem pra ninguém morrer lá na frente. Uhum. Então os caras não tinham a menor conexão com a realidade. Ninguém dá ordem assim. É verdade. Muitas borradas. Ah, lá, tem um ninho de metralhadora. Vocês vão lá com 50 mil homens e tomem o ninho. Porra. Dia desse, é? Ah, você morreu, meu amigo. Exatamente. Então deixa eu só terminar o raciocínio dos velhinhos. Caraca! Já era, vocês não me perguntaram dos velhinhos? Ele se desviou. Lá. De novo os velhos? Não, cara. Os velhinhos tinham histórias fantásticas, cara. O cara tava contando uma vez... Eu não lembro o nome de ninguém, mas na GNT uma época passou um documentário que fizeram sobre eles. Tem um documentário sobre Senta Pua, que é muito maneiro. Então, esses caras mesmo que eu conversei, os caras contavam a história, uma das mais fascinantes, eu ouvi o cara me contar e depois eu vi no Senta Pua com a filmagem, o rolo de filme do bico do avião dele. Que era o, eu lembro que tinha um cara chamado Perdigão, que era um, o cara tava, eles estavam voltando de uma missão e aí eles tinham ordem de, enquanto eles tivessem munição, e visse um alvo de oportunidade, eles iam lá, tralhavam, davam uns tecos e iam embora. Então eles viram um trem, isso sobre a Alemanha, eles viram um trem parado, trem gigantesco parado na linha. Aí o tal Perdigão falou, quem tava me contando era o cara que era o wingman dele. Ele falou, pô, vou descer e dar uns tecos, né? E aí ele falou assim, pô, tem certeza? Isso aí, o alemão não dá um mole desse, deixar um trem parado aí e tal. Não, vamos lá. Cara, aí aparece assim, a filmagem, o avião bicando, e aí o avião do Perdigão na frente. E aí ele desce, e aí tá lá o trem, e eles vêm descendo. Aí começa... De repente, cara... Toda a imagem que você tá vendo da paisagem, com o trem parado... Some e dá lugar a... Um cogumelo de fumaça e fogo gigante. Cara, e os aviões somem dentro daquele cogumelo, cara. Cara, e aí ele chega, depois ele contou. Ele quando chegou, cara, as pontas das asas dele, que tinham uma parada de plástico, sei lá o quê, estavam totalmente derretidas. Eles deram muita sorte de não ter morrido, porque eles já tinham tido um amigo que foi bombardear uma fábrica de munição. A fábrica estourou e, sei lá, jogou um estilhaço no avião dele, o cara caiu e morreu, né? Então isso é um perigo muito, quando você fazia o mergulho, tinha muito perigo disso acontecer. E eles passaram pelo inferno, cara, ele falou assim, não passava nem agulha, que ele falou. Passou assim, que faria, subiu, puxou o manche, subiu. E aí depois eles viram que eles tinham acertado um trem cheio, repleto de munição, um trem alemão, que sei lá por que tava lá parado na burocracia, só esperando. Não devia ser burocracia, não, é porque nessa época o nego fazia muito sabotagem de telho. E os caras tinham medo de. Pelo menos do telho sabotado, é telho sabotado. Então, vocês podiam ter? Vai! Vocês podiam ter, o trilho do trilho acabou. Agora, se você sabota o trilho e o trilho descarrilha, ele arrebenta o trilho inteiro, você perde um trem, o trilho, sim. E não dá pra consertar. Ah, sim. Porque não dá pra você botar o França, de novo, depois que já... A resistência francesa fazia isso, de montão. Fazia de... De detonar os trilhos. Então, o trilho explodia, os caras vão lá, tinham o trilho do trilho e resolveu. Agora, o trilho descarrilhar, acabou com o trilho. A única história de velhinho que eu conheço de Segunda Guerra Mundial foi a do meu avô. Olha! Que tava no quartel, ele era cabo lá da companhia motorizada. Uhum. E ele disse pra mim que no dia da convocação ele enrolou tanto que quando chegou na vez dele, perguntaram se ele queria ir, ele falou que não, ele não foi. É a única história que eu tenho. Agora, o mais ridículo é que ele não queria ir, porque ele achou que ele ia ganhar mais dinheiro aqui fora sendo motorista. Senão ele iria. Meu Deus. Isso mostra que os caras não tinham noção nenhuma de onde eles iam se meter, cara. O próprio esquadrão brasileiro na Segunda Guerra foi uma, vamos dizer, porque eles, né, aí o Getúlio, ele foi uma, vamos dizer, porque eles, né, aí o Getúlio, ele Getúlio queria fazer uma média, porque nós pilotamos os aviões americanos, nós tínhamos todo o equipamento, nós fomos treinados pelos americanos. Todo o nosso equipamento, menos o uniforme, é americano. Nosso uniforme foi americano quando a gente chegou lá, porque nosso uniforme era verde da mesma cor dos alemães. Você sabe dessa história, né? Não. Nosso uniforme é exatamente da mesma cor do uniforme alemão, diz que é indistinguível. Então, logo que a gente chegou lá, a gente quer mudar nosso uniforme, porque senão ele claro. Não muda. Ó, oh, nós já demos lá o que vocês queriam, agora vamos trocar os uniformes. Mais ou menos por aí. O dia D foi o dia da... O dia do desespero, né? O dia D foi tática russa, né? Não, cara, não, não foi tanto assim. Cara, eles mandam, manda a gente, uma hora acaba a munição. A história não oficial do dia D foi o seguinte. Falando a verdade, os russos ganharam a guerra. Os russos iam ganhar a guerra sozinhos, sem mais ninguém. Não precisava mais ninguém para os russos ganharem a guerra. Os russos estavam marchando em direção a Berlim e iam chegar lá rápido. Os americanos e os ingleses falaram, opa, os russos vão levar tudo. Mas calma, cara, quando o dia D começou a ser planejado, quando os Estados Unidos entrou na guerra, eles já estavam planejando. Não, você não. Você não planejando, cara. Desembarque, cara. Mas, não planejando aqui. Não, mas cara, você tem noção da logística envolvida numa operação dessa? É muita. Cara, os caras estavam em guerra não sei quantos anos. Esse tipo de operação não é uma parada que tão difícil pra eles. E a operação foi extremamente apressada por causa do medo dele que eles tinham dos russos levarem tudo. Assim, obviamente tem esse parâmetro político de não querer. Deixar que eles cheguem lá. Foi isso que teve tanta coisa de desembarque animal de paraquedista, que o... Nenhuma do gente pra morrer na praia, assim, é torta direito. Mas, cara, olha só, presta atenção. A invasão, ela foi feita massiva. Eu não tenho, estou procurando um número aqui, mas é coisa de centenas de milhares de pessoas. Foi. De assim, 15 mil missões aéreas em um dia, sabe? Foi. Centenas de bombardeiros juntos em formação, 300 B-17 ou B-25. Mas por que isso? Porque eles tinham que entrar. Então, aí o que acontece? Essa galera minou a área e os paraquedistas serviram pra pular atrás das linhas e fazer um sanduíche com a praia, entendeu? Você pegava todo mundo de costas... Não, cara, a tática da parada, eu entendo, mas o motivo, por exemplo, o desembarque na praia, eles sabiam que metade daquela galera ia morrer na praia. Só que foi tática russa, metade vai morrer na praia, mas metade vai passar, a gente precisa da metade que passe. Metade que morreu, morreu. Baile funk, né? Atenção lado A, o que falha é o lado B. Porrada vai morrer. A conta feita no alto comando é, nós vamos mandar 300 mil, 250 mil vão morrer, mas 50 mil vão passar, então tudo bem, deixa rolar. Eles não tinham outra opção. Aliás... Na vaca fria foi essa. Por quê? Porque eles tinham que correr para os alemães, para os russos não levarem. Eu vi uma vez um documentário sobre espionagem na Segunda Guerra Mundial. Diz que tinha um espião espanhol que o codinome dele era Garibaldo. E ele foi um espião duplo. Nazista e britânico, né? Então ele trabalhava para os britânicos, mas ele era um espião nazista. Originalmente. Teve muito espião espanhol, porque a Espanha, extraoficialmente, lutava do lado da Alemanha. Não lutava com o exército, por favor, não vão dar canelada, dizer que eu fiz. Lutava com apoio logístico. Não, mas peraí, por causa do Franco, né? Não, mas a Espanha tava. Exatamente. A Espanha tava detonada da Guerra Civil. Sim. Por isso que. Houve um encontro do Franco com Hitler num vagão de trem no sul da Espanha, que o Franco falou pra ele com todas as letras: não posso entrar na guerra, não tenho condição, mas vou fazer o possível pra ajudar. E ele fez. Vários submarinos alemães reabasteceram na Espanha. Uhum. Mas tudo na encolha. Uhum. Mas ele fez. Entendi. E aí o que acontece? Esse Garibaldo, ele foi um cara muito espetacular na concepção da histórica, porque ele conseguiu desviar a atenção da Normandia. Porque ele era o cara que tava cuidando dessa hora. Onde vai ser o desembarque? Eles tudo bem que eles estavam com toda a costa da França ali defendida, mas ele conseguiu criar uma contra-inteligência e tirou todo mundo, todo grosso ali, porque senão, cara, eles iam tomar um pau ferrado. Não, o problema maior foi que os alemães caíram no mesmo problema que todos os exércitos que estão ganhando a guerra têm, é a arrogância. Eles simplesmente achavam que eles eram fodões e os outros eram porcaria, então eles já tinham ganho. Como o Império construiu a Estrela da Morte e tal, achando que tava... E eles achavam... Cara, mas, achando que tava ali, com tudo, né? Eles achavam que não tinha condição dos aliados fazerem nenhum tipo de desembarque que não fosse em Calais, porque Calais é mais próximo. Então, não importa, eles tinham informações que podiam não ser lá, mas pra eles não importava mais, é porque, sabe? Olha, aquela parada de... Os caras são bundões, os caras não vão conseguir fazer, só se for aqui. É ali naquele ponto mais próximo entre... É onde é do o Canal da Mancha. É onde passa o trem do Canal da Mancha hoje. É onde passa o Eurotúnel e onde é o serviço de ferry boat. Não sei se ainda existe, mas existia o serviço de ferry boat. É o menor espaço entre a Inglaterra e a França. E a Normandia é uma... Eles achavam que era lá. A Normandia é uma região mais embaixo, que tem uma distância maior entre ela e o sul da Inglaterra. E as praias são... piorzinhas pra fazer desembarque. Tem praia de desembarque que é um paredão, que os caras fizeram um desembarque no paredão, né? É uma louco barriga. Fiordo. É, os caras faziam desembarque no paredão e usavam uma parada que era tipo um... aquele ganchinho de escalada com um lança-foguete. Meu Deus! Imagina um cano grande com aquele ganchinho de escalada na ponta. A parada avança o cano de escalada, o gancho prendia na pedra e os malucos subiam. Louco varrido total. Beleza. Mas então, o Garibaldi desviou essa atenção. Ninguém nunca soube que o Garibaldi foi de espião duplo. Ele terminou a carreira ganhando uma medalha de condecoração alemã por serviços prestados. E o cara realmente salvou a vida de milhares de pessoas desviando a atenção dos alemães pra Normandia. Mas mesmo que ele tivesse gritado, vai ser a Normandia, eu acho pouco provável que os alemães teriam feito alguma coisa. Eles já estavam naquele ponto da babaquice suprema. Olha, que ignorância, né? Vamos botar um monte de V2 aqui, vamos bombardear a Inglaterra até eles nunca... É aquela parada. É difícil uma coisa mudar a guerra, mesmo se fosse uma bomba atômica. Mas o ataque da V2, assim, 6 meses antes, tinha virado a guerra. Mas era um ataque psicológico, cara. Ele mirava em qualquer lugar aí. Cidade, cara, meio da cidade. A V1 é uma arma porcaria. A V2 não, a V2 é a arma do juízo final. Você não ouve a bomba caindo. Tem ideia o desespero que é, ninguém tava sentadinho na mesa dele, bum, mesmo atual. Pra quem não sabe, a V1 era um protótipo de um foguete. É um avião. Tipo não, um avião, é não, eu sei, mas era um avião. É um aviãozinho. Com um foguete atrás. Com um motor de. Com um motor atrás de pulso de jato, isso. Que faz um barulho esquisito, parecendo com. Parece aquela mangueira de molhar grama. Era o primeiro míssil intercontinental. Não era intercontinental. Era míssil, desculpe, mas ele saía da França e ia cair lá na Inglaterra. Era o primeiro míssil de médio alcance. Eu já tava achando que V1 era celular da Motorola. E o V2 já era a V2 é um foguete. Um foguete daquele tipo perna longa, pica-pau, sabe? Aquele em pé. Aquele foguete de todo desenho animado, aquele xadrezinho. Isso. Aquele foguetinho clássico com xadrezinho. Aquilo é uma V2. Todo desenho animado. Ele saía 90 graus, subia já fazendo uma curvatura e caía lá na Inglaterra. E a carga da parada é 950 kg de amatol. É bomba pra caramba. Amatol é 3 vezes mais potente que TNT, você tem uma ideia. Os ingleses, cara, eles têm que ser respeitados, né, cara? Porque eles levaram porrada, o povo em si. Não, o povo teve muita levou raça. Porrada. A guerra inteira, cara. Não hastearam a bandeira branca, ficaram até o final. Em compensação, os franceses... vou consertar essa parada dos franceses. Todo mundo fala que os franceses arregaram. Não. Cara, os franceses... A França peitou. Eles não tinham chance. É aqui você é avassalado. O que os franceses fizeram? Os franceses fizeram a mega fortificação, o Estrela da Morte, na fronteira deles. Menos um único pedaço que era uma floresta que... Os generais franceses retardados falaram: não, essa floresta é intransponível, ninguém jamais vai passar pela floresta. Vocês nem dizem o que aconteceu, né? Aí, obviamente, os alemães passaram pela porcaria da floresta e tomaram a fortificação. 3 semanas depois, Hitler estava na Torre Eiffel. Eles tomaram o grosso do exército francês e pegaram a estrada, e foram de estrada. Quando eles estavam acho que era 20 quilômetros de Paris, o governo francês recebeu a parada. Ou vocês se rendem, ou o país vai ser terraplanado. Então tá bom. Agora, em contrapartida, a resistência francesa teve uma ação importante na guerra. Importantíssima. Eu li um livro que conta a história da resistência que tirava os pilotos ingleses que caíam no território ocupado. Que é muito legal. Eles tinham uma rede toda pré-estabelecida de como tirar os pilotos ingleses da França e levar para a Espanha. Uhum. Porque a Espanha era meio neutro, né? A Espanha oficialmente era neutra. E eles levavam pra embaixada inglesa, cara. Eles tiraram muita gente dentro da França. A resistência fez muita sabotagem, muito troca de informação. Passava informação direto pros ingleses. Grande parte da informação que os ingleses tinham pra poder fazer ataque vira resistência. Grandes figuras da resistência eram, lembra? O escargot, o soufflé, o mousse de chocolate... Aquele filme que só eu e mais três pessoas gostamos, Top Secret. Eu gostei, cara, muito bom. Ah, Top Secret é divertido. Foi um mega fracasso, mas eu adoro. Agora você vê também a diferença cultural também, né? Na Rússia, meu amigo, não tinha esse negócio de, ah, não, vamos nos render, não tem mais jeito. Estão invadindo Stalingrado. Não você... quero saber, taca pedra, pedra de não, pau, você não pode comparar. Não vou invadir essa porra de jeito nenhum. Os franceses jamais iam deixar o país ser destruído, como os ingleses também. Os ingleses são um pouco mais teimosos, e Londres não corria o risco que o país corria, senão eles tinham pensado mais. Não, cara, mas a diferença é a seguinte. Os russos não têm respeito não, cara. Pro população. Os russos tinham Stalin como de líder, cara. Stalin, não há SS, não há Gestapo que meta mais medo que Stalin, cara. Eu prefiro morrer tacando pedra em tanque alemão, cara, do que sofrer na mão do Stalin, cara. Taca mamona, meu amigo. Tu conhece a história do Stalin com as criancinhas, né? Os russos estavam querendo acabar com a religião na Rússia. Os comunistas, claro. Então ele botava as criancinhas na igreja, aí fazia uma clássica. Pede bala pra Deus, as crianças entram, Deus, me mandar bala. Nada. Agora pede bala pra Stalin e nego jogava bala no telhado do teto da igreja. Stalin dá bala, Deus não. Você vê, né, cara? Os caras eram bons nisso, cara. Os caras eram profissionais, né? População russa pra eles não valia nada. Você sabe como é que os caras lutavam na União Soviética? Eram três caras, um com a arma, outro com a munição e um com nada. Os três vão atacar. Eles botavam dois ninhos de metralhadora atrás, quem voltasse eles atiravam nos próprios soldados. Os cachorros que vocês querem ver isso, no vejam aquele filme Círculo de Fogo. Que é muito bom. Aquilo não é a palhaçada americana de cinema. Aquilo é como os caras lutavam mesmo. Que é um filme americano, mas ele lida com o lado russo da guerra, né? Tem um filme muito bom de guerra chamado Zvezda, que é estrela em russo. Que é um filme russo da Segunda Guerra, de uma equipe que fez fazer reconhecimento. E mesmo no filme russo, eles mostram que o negócio era assim. É um espetáculo, cara. Não tem como perder a guerra assim. Queima a fazenda! Os caras não vão ter o que comer, sabe? Queima... Não. O método é... Os alemães estão invadindo. Vai queimando. É, exatamente. Ah, vem invadir a cidade. Queima a cidade, azar. Queima a cidade. Você nunca mais viu um francês queimar uma cidade, cara. Isso não existe. Até o inglês, eu acho que não faria isso. O russo não tá nem aí. Nós temos território. A Sibéria tá lá. Nós temos a Sibéria, né, cara? Porra, cara, perder aqui uns acres de território, depois a gente volta. É um tipo de guerra diferente, é difícil, tem gente que não consegue compreender, que os caras têm respeito, pô, gente não vale nada, é gado. Não, cara, bom. O nego fala de Hitler é o maior assassino de todos os tempos, cara. 60 milhões de papai Stalin, Stalin tá quase igual o Pol Pot. O Hitler era uma criança ingênua perto de Stalin, cara. Os três primeiros é o Stalin, o Pol Pot e o Mao Tse Tung. O nego tá falando do Hitler. Pois é, ele não é ninguém perto disso. E a maior parte do próprio povo. A maior parte, 99%. É uma loucura, cara. Antes que algum judeu ache que nós estamos sendo antissemitas, diminuindo a malignitude de Hitler, não estamos. Cara, 6 milhões, tá? Não estamos. Mas estamos falando de números absolutos, não estamos falando de... Pois é, não estamos. Hitler foi um monstro histórico e deve ser condenado por isso. Mas teve gente que mais profissional que ele nessa história de matar. Pô, com certeza. Uma coisa que a gente deixou de fora aqui quando a gente tava falando da V2 é que os alemães chegaram a fazer V2 intercontinentais. Nunca foi lançada, mas eles fizeram. Presume-se que o objetivo era pra lançar a bomba atômica. É, mas a Alemanha nunca teve um programa real nuclear. Não, o problema... Existiu problema medo, não. Só que eles fizeram o favor de expulsar todos os cientistas. É esse que é o problema deles. Exatamente. Eles tinham um reator razoável, só que o reator deles não tinha um design muito bom. Então eles não conseguiam fazer muito material radioativo. E os melhores cientistas deles eram judeus. Exatamente. Eles expulsaram os judeus todos. Então, o pessoal dessa área de física, que é bom Einstein e companhia, foi embora, os caras ficaram com o pessoal de segunda linha. Exatamente. Eles estavam caminhando pra bomba, talvez assim, se a guerra tivesse acendido por mais uns 7, 8 anos, provavelmente eles teriam uma bomba. É, pois é, mas os Estados Unidos provou antes. Os americanos fizeram antes. Não, é. E é uma questão também que a Alemanha não é um país grande. Não tem poço de petróleo, tem pouco ferro, eles têm muito carvão, mas eles têm pouco ferro, não tem, então, falta de recurso. Os caras não tinham recurso, eles quase não tinham urânio, eles tinham que, o urânio deles, se não me engano, era contrabandeado. Eles não tinham muito urânio, então os caras não têm material pra fazer a parada. Eu cheguei até a ver um especial que eles não tinham combustível pra fazer tanque, não sei o quê, que o motivo da invasão da Rússia seria para os postos de petróleo que eles precisavam. Uhum. Então, inclusive, os alemães, apesar de terem expulsado diversos crânios da ciência, foram, sim, grandes pioneiros em vários campos científicos na guerra. O equipamento alemão, em termos de equipamento, a Alemanha dava um banho assim, total nos aliados, com duas exceções, que são engraçadas. Né? O sonar alemão é uma droga, o sonar americano não é maravilhoso, e o radar. Uhum. Os alemães tinham um radar razoável, mas comparado com o radar inglês, é sem comparação. Uhum. Inclusive, o resto, o rádio alemão é melhor, a aviação alemã é sem comparação, não tinha nem brincadeira. Exatamente. Só que eles não tinham material, e eles não tinham fábrica. Exatamente. Os americanos tinham de sobra, todos eles, os dois, né? Eles, material, eles inventaram, eles começaram a usar o avião a jato já na Segunda Guerra, o Messerschmitt 262, que era um... 262 é um avião a jato normal, de hoje em dia, assim. Ele era um caça pequeno, mas ele tinha duas turbinas a jato nas asas. O próprio Comet é um avião de maluco. O 63, eu quero falar desse. O Comet é basicamente é um tanque de combustível. São dois tanques de combustível que se misturam pra fazer uma explosão. Peraí, deixa eu falar, esse avião ele não tinha um motor a jato, ele tinha um foguete. E ele era assim, ele tinha uma necessidade de chegar a 20 mil pés rápido, porque era onde os B-17 vinham bombardeando a Alemanha, e era muito alto. E eles não tinham como os caças detectavam os B-17 e o caça ia ter que girar, até subir lá e já bombardearam. Então eles inventaram um protótipo de um avião com um jato que ele simplesmente decolava e embicava pra cima, queimava todo o combustível e ia planando pra metralhar o... Ele tinha 8 segundos de combustível. Sabe o que é isso, cara? Os caras tinham 8 segundos de combustível. E olha só... Ele conseguia subir até a posição de ataque e conseguia bater um B-52, um B-17. Chegava e bater alguns. Exatamente. Depois morria. E aí... Não, o cara planava. O avião era um mega planador. E aí o que acontecia? Esse avião, ele tinha dois tipos de combustíveis diferentes que se misturavam na hora da combustão. T-stoff e Z-stoff. É permanganato de cálcio e álcool oxigenado. E... que beleza. Parabéns, cara. Aplausos. Isso aí, eu sou nerd, por favor. Né? Isso aí é tecnologia alemã. Né? É, claro. Não, logo vi, né? Em vez dos burróidos lerem os livros, eles queimavam nas fogueiras. Porque eles tinham que... Esses combustíveis não podiam se misturar de jeito nenhum. O que acontecia? Vinha uma equipe toda protegida. A equipe usava roupa de cor diferente, os carros tinham cor diferente, as mangueiras tinham cor diferente. Isso, botavam combustível, saía a equipe, aí Corre. Vinha outra equipe, abriu outro tanque e colocava o combustível. Mais uma vez, aconteceu do cara abrir o mesmo tanque e... E aí, amigo? Show do intervalo! Sem contato com um dos dois combustíveis, eu não lembro qual dos dois agora, mas ele queima com contato com qualquer matéria orgânica. Então é, caiu uma gota na tua roupa, é o abaredão e já era. Ai, ai, que beleza. Tem um teste no especial do Messerschmitt no Discovery Channel. Vocês vão ver na internet aí, vão procurar, pode achar. O cara bota um pano, esse pano de algodão, ele pega uma pipeta e joga umas gotinhas de um dos dois combustíveis, não lembro qual é. A gotinha bate no pano e sobe a labareda. Meu Deus, excelente. Mas aí eu olhei. Mas você imagina isso na roupa do cara. E aí o piloto senta em cima disso, né? Senta com um tanque em cada coxa dele. Que ótimo. Pô, eu lembro que eu vi foto que ele tinha um caixão em cada coxa. É um caixão mesmo, né? os dois tanques são atrás e ele tem um espalhador na frente porque ele tem... A munição fica perto dele. Ah, sim. Então, aí o que acontecia? Cara, isso é um avião daqueles, cara. Dois combustíveis extremamente estáveis e você cheio de munição, cara. O que que falta? Calma, falta a última. Atirar em você, Não, falta a última. O avião, ele saía e deixava o trem de pouso na pista. Claro. Ele dava com esqui. E aí ele baixava um esqui e pousava na grama, né? Só que esse esqui não tinha amortecedor. Ai, coluna. Ou seja, 18 mil... pilotos de testes paralíticos, né? Porque e descia no tranco e a coluna ia pro espaço, cara. Não, sem contar que o avião é um panador. O avião, na verdade, ele é um planador. O cara que fez o desenho dele é um cara técnico de planador. O avião é um mega planador. Diz que voar com ele era mole. Pousar era quase impossível. Não queria pousar. Exatamente. Então vários pilotos se ferravam com o cara. Ele não gastava combustível todo, porque ele era maluco. Ele voltava com combustível. Ele ia pousar. O avião capotava, o combustível misturava e... Uma beleza. Show do intervalo. Mas olha só, presta atenção. Não, mas aí quando ele pousava, já tinha queimado o combustível todo. Não, tem algumas missões os caras não gastavam combustível todo, porque 8 segundos parece ridículo, mas o avião é muito rápido. Uhum. Cara, 8 segundos então, o cara chegava a 20 mil pés? Esse era o objetivo do avião. O teto de serviço dele é 30 e pouco, se não me engano. O cara colava, né, cara? Colava. Ele sobe em pé igual um foguetinho. É. Tem filmezinho dele, ele sobe em pé igual um foguetinho. ME-163. É, e aí... Procura por Comet com K, que é como você vai achar. E aí eu lembro que um professor meu de faculdade deu aula de história do desenho industrial, ele falou rapidamente sobre a evolução tecnológica alemã, e ele falou assim, olha, os alemães realmente eles estavam muito à frente em questões tecnológicas, ele mostrou o 262 ali, um avião a jato. O 262 é um avião muito legal mesmo. Mas, em compensação, os aliados tinham isso. Aí ele clicou o slide, cara, aí apareceu um galpão de fabricação do Spitfire, com aquela linha de Spitfire até o horizonte, sabe? Eles produziam zilhões, enquanto eles faziam um ME-263, eles faziam 150 Spitfires. É, o que ganhou a guerra pro lado, o lado americano da parada, e o lado russo também, é que as fábricas americanas nunca foram bombardeadas. Nunca teve uma bomba na fábrica americana. É verdade. As fábricas da Alemanha já eram bomba sem parar. Como é que os caras podem competir? É verdade. Não tem competição. Mesmo assim, os caras conseguiram manter a guerra por 7 anos. Você vê que eles eram malucos mesmo. Inclusive, voltando no Spitfire, a Inglaterra estava sendo bombardeada e ela estava sem... Estava com material escasso, matéria-prima para fazer a liga de metal, alumínio, sei lá de que era feito. O Spitfire é feito de madeira. O Spitfire é de compensado. Ah, eles começaram então a fazer os Spitfires de madeira. O Spitfire é de compensado com a Audit, senão não beleza. Com a Audit? É, a Audit é com a de aviação. Que beleza. Mas, não deve ser essa mesma Audit que a gente usa, óbvio, mas a Audit que virou essa porcaria que a gente usa é a de aviação. Eu lembrei de uma coisa interessante que eu vou falar aqui da Centapua. Os pilotos brasileiros desenvolveram uma técnica para fugir. Eles tinham que voar em zigue-zague, né? A artilharia antiaérea não pegar eles. Só que eles, depois de algumas missões, perceberam que os tiros da artilharia demoravam 10 segundos pra chegar lá em cima. Aham. Então eles vinham numa reta contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudava de posição. Eu, quando fiz CPOR, teve uma formatura lá que teve uns velhinhos da Força Expedicionária Brasileira. Você né? serviu na área... CPOR. É, lá no quartel houve uma solenidade, né, em homenagem aos velhinhos, né, esses velhinhos da Força Expedicionária. E o que foi falado lá na formatura que eu me lembro é que o soldado brasileiro era visto pelos outros soldados, né, lá, que eram franceses, né, do grupo dos aliados, como um soldado muito bem-humorado, que mesmo eles na merda, ninguém ria, contou uma piada. É brasileiro, né, meu amigo? Onde você mete, tem carnaval. Aí você tinha carnar Normandia, carnar não sei o quê. É só chutar cartela, cerveja. Né? É, muito bom, cara. Eu ouvi falar que o português era usado como um código secreto. Isso não soube. Nenhuma do que a gente falava, cara. Eles usavam Navajo, os americanos, porque só tem Navajo nos Estados Unidos. Voltando ali rapidinho à história do Fleck que você tava falando, eu li naquele no manual de instruções daquele jogo do Luftwaffe, da LucasArts, tem várias historinhas da Força Aérea, histórias que coisas de guerra que na guerra, cara, acontece coisas que você não acredita, você acha que é só em filme. E aí, diz que um B-17 chegou todo furado, queijo suíço, de volta da Inglaterra, da Alemanha, cheio de fleck. E aí eles foram abrindo, né, os compartimentos, e abriram os tanques de combustível, estavam perfurados. E aí eles olharam, meu Deus, esse avião não explodiu, porque aí eles abriram o tanque de combustível, tinha um fleck lá, uma cápsula de fleck não tinha explodido. E eles abriram pra ver o que tinha, e não tinha pólvora, não tinha nada dentro. Tinha um bilhete escrito em tcheco, dizendo, é tudo que podemos fazer por vocês. Aí você tinha uma... Maneiro, né, cara? Não, é porque os alemães usavam mão de obra escrava. Exatamente, Não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Você vê. Sabotaram o negócio, salvaram vidas. Se você vai usar um escravo, pelo menos tem um serviço bom de controle de qualidade. Pois é. Calma, nerds, muitos devem estar vomitando, né? Porque a gente está dando informações, mas agora vamos falar um pouco de entretenimento. Pois é, os filmes que nós podemos procurar, que se você já viu, pode rever, ou se você não viu, pode conhecer filmes espetaculares sobre a Segunda Guerra. Não vai dar para falar de todos, obviamente, mandem nos e-mails suas sugestões, mas vamos lembrar dos grandes clássicos inesquecíveis de Segunda Guerra. Começar com Spielberg! Vamos falar rapidinho do Spielberg, que tá na mente de todo mundo recente, né? Acho que falar do Resgate do Soldado Ryan. Resgate do Soldado Ryan, que é um grande filme. Não é uma obra, não é uma obra-prima, porque ele botou aquele dramalhão no começo e no final. Tá bonitinho. Ah, não. Ah, peraí, você tá falando do... Eu fui um bom homem. Ah. Não, só do Brian estragou, não. Acho faz um tiro, por favor. Olha só, presta atenção. Isso faz parte do sentimento patriótico americano. Isso, né, é coisa do Spielberg. Todo filme dele tem uma palhaçada dessa, mas não estragou, não. Mas o filme é um espetáculo. O filme, se tivesse começado com a balsa abrindo, explodindo cabeça para qualquer lado, ia ser muito melhor. Esse filme é uma versão mais punk do Mais Longo dos Dias. Mais Longo dos Dias é um filme menos punk, porque é de 50 e pouco, 60 e pouco. Não dava para fazer cabeça de ninguém explodindo, mas... O Spielberg pegou o Mais Longo dos Dias e fez a versão punk. Esse filme tem Vin Diesel. Vin Diesel? O Resgate do Soldado Ryan é um dos melhores filmes que eu já vi. Ah, tem razão, é ele. Caraca, nem reconheci. O Vin Diesel bateu na porta do Spielberg mostrando um filme independente que ele fez, dirigiu com os amigos, aí falou assim, pô, gostei. Tô fazendo um filme, chega aí. O resto deu bem. Ótimo. Mais ou menos isso, resumidamente a história. Do Spielberg também, outro filme de Segunda Guerra e pouca gente deve conhecer, aquele do... Ai, meu Deus, agora fugiu. Lista de Schindler? Ah, sim, tem o Lista de Schindler, não era nesse que eu tava pensando. Ah, mas isso não é bem... Segunda Guerra. É o filme do período. Não é um filme de guerra, tudo bem. Não é um filme de guerra. Sobre o Holocausto. Ah, Império do Sol. Esse é um filmaço. Filmaço. É um filme legal, mas também não é tanto um filme de John guerra. Malcolm. O foco da parada não é bem a guerra. Não, é, com certeza. Mas ele fica lá no campo de concentração japonês. O foco da parada não é guerra, não... É, mas é que a gente tava falando de Spielberg em Segunda Guerra, vale mencionar. O Spielberg produziu o Band of Brothers. Band of Brothers, que é excepcional. Quem não viu, tem um link pra vocês comprarem. DVD, 10 DVDs. Band of Brothers é muito bom mesmo. É espetacular. Uma minissérie. Não só porque é uma minissérie com todos os efeitos de... requintes de crueldade do... Não, cara, o que vale na minissérie é a entrevista com os caras. Exatamente. Cara, você vê a entrevista com os caras no final, é impagável. Cara, é baseado em fatos reais de uma companhia de paraquedistas. Isso. Easy Company. Cada episódio começa com um veterano, dois ou três, falando o que ia acontecer naquele episódio. Isso. Né? Contando a lembrança dele daquele momento. Exato. E você fica... Não mostra o nome. E você fica como, quem é esse cara, né? Que personagem é ele? No final ele mostra. E no final ele mostra que ele é muito maneiro. Que isso é uma obra-prima do Spielberg. Isso é uma obra-prima. Isso. Ele e Tom Hanks, né, cara? Excelente. HBO. A Company é a companhia também do Sargento Rock, né? Quem? Daquele personagem de quadrinhos, o Sargento Rock. Não conheço também, não. Você não conhece o Sargento Rock? Quadrinho não é minha praia, infelizmente. Não conheço. O que é Sargento Rock? Era um personagem da DC que eles fizeram, que era um sargento, né? Ele foi criado em 59, década de 50. Pode ser qual é, já, hein? Foi. O Schwarzenegger queria, inclusive, fazer esse filme como Sargento Rock. Ficou anos aí, eles querendo desenvolver um filme. Ele era amigo do Capitão América, não? Não. Acho que não tinha relação, não, cara. Inclusive, quando os caras estão no Predador, naquele helicóptero, tem um cara lendo gibi. Ele tá lendo Sargento Rock. Ah, garoto. Pô, tá aí. É o cara do sexo grande que tava lendo? É, isso aí. Outro filme velho, muito bom, Segunda Guerra, Os Doze Condenados. Esse filme é espetacular. Os Doze é legal, é. Sabe, os caras estavam condenados por, assim, curso marcial, tinham feito merda e tal no exército. Estavam presos. Não, os na Baione, mas... E aí o cara chegou, olha, tem uma missão suicida aqui. Vocês vão ser executados, ou, sei lá, prisão perpétua, então vão nessa missão suicida, que era matar o Hitler, não era? Não, era matar um outro general, e o cara, na hora de matar, ele vê que o cara tá se encontrando com o Hitler. E ele fica com o Hitler na mira do Hitler, e ele fala, não pode matar ele, não, posso acabar com a guerra aqui e tal, não sei o quê. E você contou o fim do filme, tudo bem. Cara, esse... o filme é de 70 e poucos, né, cara? Não vale, né, mais spoiler. Cara, eu gosto muito do Sick de Bismarck, em português eles traduziram como A Fundo de Bismarck mesmo. É antigo e é preto e branco, mas tem uma parada muito legal porque as cenas de combate são verdadeiras. Mas é filme alemão? Não, é um filme inglês. Como assim, são contando verdadeiras? Contando a história da perseguição Bismarck. São verdadeiras? Cara, os navios ingleses que fundaram Bismarck são camerazinha, né? Ah, sim, ele mostra cenas de arquivo. É, e eles recuperaram parte do filme do Bismarck, tem a cena dele afundando o Rude, se não me engano, também é verdadeira. Que é uma cena mais sinistra que tem de combate, porque é uma salva de tiro e você não vê mais o navio que ele atirou. Quando a nuvem abaixa, tá o mastro do Rude dentro da água. Meu Deus, cara. Pô, o Círculo de Fogo, achei o filme excelente. Rain of Fire também é legal. Círculo de Fogo é muito bom, é o lado russo. É o lado russo. É. O Sniper é interessante, tem o, né? Tem o Das Boot também, que é muito legal. Das Boot, que é do Wolfgang Petersen. Muito, muito bom. Filme alemão. Na parte que os alemães estão começando a perder a guerra já, a história de uma companhia de um submarino, do U-96, e da tripulação dele na guerra. Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, Tora, é muito legal. O ataque é o Pearl Harbor. Ah, é um bom filme. Esquece sobre o Pearl Harbor. Aquele Pearl Harbor, não com o Tom Sizemore dando tiro de 12 nos aviões. É. O Pearl Harbor aí esquece e pega o Tora, Tora, Tora, que é um filme de gente de aí. É muito bem feito aquela cena do ataque no Pearl Harbor do... filme recente, mas o filme em si... Não, cara, não é. É bem feito. Os caras dando loop com o avião americano, não é muito bem feito no avião americano. Tem umas mentiradas lá, de... mas é bem feito. E o piloto de zero naquela época era um dos melhores pilotos do mundo, quase. O americano não chegava próximo, não dá. Tora era o código, né? Era o código pro ataque, era a liberação do ataque. Quer dizer uma parada em japonês que eu não lembro. Os ouvintes japoneses, por favor, traduzam Tora, Tora, Tora. Será que é ataque, ataque, ataque? É. Não, acho que não é ataque, eu acho que não é ataque, não. É uma parada de código. Bate Yankee, né, cara? É mais por aí. Mas então, e diz que no rádio o pessoal ouviu Tora, Tora, Tora. É mesmo? Só que, Tora, Tora, Tora, sei lá que porra é essa, não deve ser nada. Cara, aquele ataque tem muito, até hoje é uma história muito mal contada. É controverso, né? Tem muita gente que diz que... É um Nerdcast inteiro, só pra dizer que é uma história mal contada. Dizem que eles sabiam do ataque, que fingiram que não estavam vendo, pra poder ter a justificativa ideológica de entrar na guerra, né? Não necessariamente de guerra, mas eu acho que foi legal, que é a Ponte do Rio Quai. Eu ia falar desse agora. Que foi eternizado pelo Faustão como a Ponte do Rio que cai. Ah, muito bom, cara. Acabaram com o filme de guerra maneiro. Era com Alec Guinness, o Obi-Wan. E eles constroem uma ponte. Esse eu vou contar o final, né? Spoiler. Cara, pelo amor de Deus. Filme é de 60 aí. Não, para de contar o final do filme. O filme é década de 60, cara. Esses nerds não vão... Quem nasceu agora não viu o filme, de repente... Mas eles não vão querer ver. Olha, que o filme é muito maneiro. Eles são prisioneiros ingleses, né? Prisioneiros ingleses, que são, os ingleses são obrigados a se render na Birmânia. Não, estão no... Mas não é no Japão, não. Aqui é em Burma. Ah, é? É, e eles estão fazendo uma ponte no Rio Kwai. Então, e aí eles são obrigados, como prisioneiros, a construir uma ponte para um trem que vai passar ali para suprir o exército. inimigo. A ponte foi pra fazer a rota de suprimento do, na Birmania. Exatamente. E eles são obrigados a construir a ponte. O filme inteiro ficou construindo a ponte. E no final, na hora que o trem tá vindo, eles fazem um plano e eles dinamitam a ponte e o trem cai no rio. Muito maneiro. E eles são mortos pelos guardas. Tem um filme do Bruce Willis, cara. Não, tu não vai, cara, gastar tempo pra falar disso, cara. Não, tem o Fugindo do Inferno, que eu acho maneiro, é baseado em fatos reais. Que é esse? Vocês não conhecem? Os caras fogem do campo de concentração. Campo de concentração da The Great Escape? Do Steve McQueen? Steve McQueen, claro. Clássico. É verdadeiro, é um campo em Sagan, na Polônia, e é um campo que considerava os prisioneiros capturados de piloto. Uhum. Só tinha piloto aliado capturado lá. E nesse campo especificamente só tinha os piores caras. Os caras já tinham fugido de todos os outros campos e ele botou todas as piores maçãs no mesmo campo. Obviamente os caras fazem uma fuga. Eles fogem 40 e poucos no campo. Uhum. Aí é todo o planejamento da fuga deles, como é que eles fugiram, como é que os alemães fizeram a vingança. E tirando os nomes dos caras e algumas palhaçadas pra ficar mais bonitinho, todas as histórias são reais. O canhão de Navarone também é legal. A história do canhão de Navarone era um canhão numa ilha na entrada do Mar Egeu, se não me engano, que tomava conta do mar. Nenhum navio conseguia passar sem ser abatido pelo canhão. E aí uma equipe de comandos que são mandados pra tirar o canhão. E o canhão é aquela parada assim, desenho animado. O canhão é uma montanha com o canhão dentro. O jeito que o canhão é feito e que é atirado é a parada mais maneira, assim, de ver. Aquela parada de desenho animado mesmo, de guerra. Um mega canhãozão atirando o navio lá longe. Ele tava apontando pra onde o canhão? Ele tava apontando pro Mar Egeu. O Mediterrâneo. Uhum. E ele tomava conta do Mediterrâneo, aquele pedaço, porque nenhum navio conseguia passar, o canhão afundava qualquer navio. Beleza. Tem um filme do Rutger Hauer que não é sobre guerra, o combate. Mas é da época. Mas é interessante, não, é um filme que mostra depois da guerra. A Alemanha teria ganho. Nação do Medo. Nação do Medo, isso aí. É Fatherland. Inglês. Década de 60. Esse filme é bem interessante. Só que com a Alemanha tendo ganhado a Segunda Guerra. A Alemanha ganhou a guerra e eles estão fazendo um armistício pela primeira vez. Quer dizer, os Estados Unidos continuam potência. Ganhou a guerra da Europa. A Rússia não era potência. Era a Alemanha e os Estados Unidos. E a primeira visita do Kennedy à Alemanha. Isso. E aí eles queriam desvendar, uma jornalista quer desvendar o que aconteceu com os judeus que sumiram. Isso. E que, como a Alemanha ganhou a guerra, ninguém descobriu sobre o Holocausto. É a história de quem ganha, exatamente, né, cara? Exatamente. O Holocausto não, pra eles é a solução final. Só vê o Holocausto pro lado alemão, pro lado americano. É, mas então, ninguém descobriu sobre a solução dos judeus que os alemães tiveram. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. E ela tava querendo desvendar esse lado da história. E o Rutger Hauer era um... Rodrigo é um SS. Era SS, mas ele tava meio, né? Ele tava meio por baixo da carne. Descontente e tal, e ele ajuda ela, etc e tal. Ele primeiro não quer ajudar ela, depois ele acaba ajudando ela, porque aí tem aquela parada da política, mas é que os SS, na verdade, eles não eram soldados normais, eles eram o exército do partido. Era a polícia. E no início eles eram um exército. Era a polícia secreta. Polícia secreta é a Gestapo. Ah, é a Gestapo. Canelada! Gestapo até quer dizer polícia secreta. Mas Gestapo é uma inversão de Geheimstaatspolizei. Cara, é polícia secreta. Senhor, polícia secreta, tá de parabéns, cara. Tá certo. E aí, como tinha uma divisão muito grande do exército regular com o pessoal do SS por causa disso. Eles diziam que o pessoal do SS era um bando de louco sanguinário e o exército normal não seria. Além da Escuridão. Esse filme é muito legal. Espetacular, que ele recruta ela. É muito legal pra minha irmã assistindo na sessão da tarde. É isso, cara. Não, para pelo com amor isso. De Deus. Não, para com isso. É chato, não pra é chato. Você tá louco? Não, esse filme é legalzinho, é. Não, cara, só porque tem romance. Não... Ele recruta a Melanie Griffith, que é uma alemã americana, né? Ela tem dupla nacionalidade. E pra ela trabalhar como babá ou... O governanta na casa de um membro do Partido Nazista, que é o Leonisson, né? Isso. É, exatamente. É isso mesmo. Mais uma vez, né? E ela trabalha de espiã, cara. Muito legal, cara. Pra quem gosta de espionagem, cara. Não, é maneiro aquele filme, sim. Aquele pra quem gosta de espionagem, né? A mulher lá arrumando as toalhas, mas, cara, olha só, presta atenção. A vida do espião é assim, cara. Não é James Bond, não, cara. É arrumar a toalha. Na hora, arruma a toalha de ouvido lá na conversa. Aí depois ele vai se ferrar pra escrever um bilhetinho e mandar lá pro contato dela, cara. É muito maneiro. Agora, eu não sei se você se lembra, mas o final desse filme termina com ele, com ela no colo atirando nos nazistas, meu amigo. Não, ele... Os nazistas, eles estavam querendo ir pra... Isso foi muito tempo, meu irmão. Eles estavam fugindo pra fronteira da... Exatamente. Da Suíça ou da... Deve ser da Suíça. Alguma coisa assim. Se perde, né? Bom, eu só não entendo o seguinte... Fazer o retrieve, ele foi puxar ela de volta. Sim, mas aí eles não acham ela. Ah, sim. E aí eles têm que achá-la. Exatamente. Mas aí ele vai e toma tiro nas costas até a... Quase morrer e... Ele parece velhinho e contamos o final. Filme muito bom. Cara, não, é baseado numa história verídica. Estão o terror hoje, esses estudantes te mandando falar do que é filme. É verdade, esse filme é bom. O filme mais recente de Segunda Guerra é A Queda. Muito bom. Ah, muito A Queda. Bom, muito bom. Filme alemão. Sobre os alemães. Sobre os alemães. Sobre a última hora, as últimas horas do Hitler no bunker. E aí o filme começa com o Hitler, né, tranquilo. É. Conversando e você fala, puta... Muito ruim, né, cara? Eu conheço esse cara. Quem é esse cara, sabe? O cara não tem nada com o Hitler. E aí, cara? O cara fica putaço e começa o esporro. E aí é Hitler, cara. Porque a gente só vê o Hitler fazer esses discursos, né? A gente não vê ele falando, ô, tudo bem, me dá um cafezinho. O cara tá igualzinho. Procurei pelos filmes da Eva Braun. É difícil de achar. É, são filmes feitos na época do... Na época dos nazistas. São filmes do Hitler com a família dele e com a família do chefe do partido nazista. É um filme caseiro feito no Igor Nest. A Eva Braun era uma loucaça, né, cara? Porra, mas tinha que ser, né, cara? É a mulher... É a amante do cara, que ela só foi com essa mulher que eles se mataram dentro do bunker, né? É, não. Ela casou e eles se mataram. Aí você vê ele com os filhos do chefe propaganda, do Gibbo tinha, sei lá, 10 filhos. Esse cara, né, cara, era o diabo encarnado. É. Como é que o... Você vê sempre o Rita como aquele diabo encarnado. Aí também ele brincando com as crianças, assim, normal, tu parece um pai normal brincando com crianças. Os generais deles eram ou piores até, cara. Tem um filme que você tem que falar e cuspir no chão. É verdade. Cuspir, passar a mão no peito e dar uma voltinha. Pegar o chaveiro, né, cara? Um dos filmes é o Rima, vestido com aquele uniforme Darth Vader dele, é brincando com as criancinhas. A Queda, Últimas Horas do Hitler, loucaço gritando pra tudo quanto é lado, que não acredita que eles estão perdendo a guerra. O filme é muito bem feito. No final ele entra numa loucura que ele acha que vai conseguir, né? É, não, vamos reagir! E não sei o que, não sei o que. Mas o filme é muito bem feito porque ele começa com uma expressão melhor, né? No final do filme ele está abatidaço. Tá destruído. O filme é muito bem feito tecnicamente. E a história é boa. Ele tá muito igual. Você pega foto da época, assim, com coisa mais magra. Quem gosta de filme de Segunda Guerra e não assistiu esse filme. Vejam que é uma outra ótica. É, a ótica dos próprios alemães, eles obviamente sabem que Hitler é. Não vão enaltecer o patriotismo alemão, sabem que foi uma bosta mesmo, mas contam, é como se o Brasil tivesse tido uma guerra e só os americanos fizessem filmes sobre a guerra no Brasil, né? E agora o Brasil fez um filme sobre a guerra, então é legal, os alemães fizeram um filme sobre o Hitler, sobre a figura que ele foi, com conhecimento, com o depoimento da secretária. O filme é baseado no livro que ela escreveu. Que ela escreveu, que era secretária do Hitler, pessoal dele, né? A última secretária. E ela é a última. É. E ela tava no bunker e ela, obviamente, não tinha culpa do Holocausto. Ela é uma pessoa que está trabalhando, só arranjou um emprego. E ela contou toda a história de como foram as últimas horas até os russos chegarem. Teve nada de bandeira americana. Foram os russos que chegaram botando o terror lá. Por isso que teve o dia D, pra evitar que os russos ficassem muito. E os russos quase ficaram com tudo. Agora, rolou uma polêmica quando esse filme foi lançado, né? A polêmica foi simplesmente a má interpretação de alguns jornalistas que acharam que eles estavam querendo mostrar o lado humano do Hitler e que ele deve ser um monstro. Mas dane-se. O filme é imparcial. O filme é parcial. É um filme parcial que mostra um ser humano. É quase um documentário dramatizado. Só que nego viaja na maionese e acha que o cara não é humano, o cara é alguma super raça de maligno do espaço. E não é assim. O cara maligno do espaço. Mas é igual você ver quando ele fala do Stalin, do Pol Pot. Cara, os caras são maus. Não, cara, o Stalin era uma super raça maligna do espaço. Cara, o cara é um filho da mãe, mas ele não é um filho da mãe 24 horas por dia. Tudo que ele fazia não era quando o Stalin tava chegando, cara, você escutava cascos. Ele era o demônio, cara. Ah, cara, que isso? O Stalin tem minha fezes predileta. Não pode falar isso pra um cara que tem minha fezes predileta. Qual é a frase? Tu não conhece? A morte de uma pessoa é uma tragédia de milhões de estatísticas. É verdade. Só o Stalin pode falar isso, cara. Ninguém mais. Um cara que pensa assim, eu explico como é que funciona os russos. É verdade. É verdade, né, cara? Tá explicado, né, cara? Nós odiamos todos esses idiotas. Aliás, sabe uma coisa que eu achei sempre na Segunda Guerra? Que os Estados Unidos veio como um grande herói da Segunda Guerra, foi acontecido. Realmente teve casos de heroísmo. Toda guerra tem casos de heroísmo, independente das pretensões políticas e etc. Mas ele veio como um herói, e aí depois, hoje, né, os Estados Unidos é o vilão do mundo. Cara, né? Vilão é engraçado, sabe o que eu penso nisso? Isildur derrotando o grande mal, e aí de repente o anel está na mão dele, né, cara? Como se fosse assim: os Estados Unidos veio estabelecer o seu poder finalmente, derrotou, apostou tudo, porque podia ter perdido também, apostou tudo. E agora tá aproveitando, né? Derrotou o mal, o inimigo, e agora ele é o inimigo, né? Agora ele virou Roma. Cara, sempre a potência que tá no lugar de Roma, né, sempre é bombardeada. Os americanos agora são a nova Roma. Como Roma, eles também vão cair. Aliás, todos caíram durante a história. É só uma questão de tempo. Pode ser muito, pode ser pouco, nunca se sabe. Mas só os cidadãos de Roma que acham que é pra sempre. Todo o resto do mundo tem certeza que não é. Foi assim com Roma, foi assim com os alemães. Vai ser assim com eles, como foi com os russos também. Só tem um grande problema na queda dos Estados Unidos, na queda do Grande Império. Ah, os filmes de Hollywood. Onde estão os filmes nerds? Vão sumir, cara. Que eu vou ser? Comece a aprender indiano, cara. Mas é tudo índio, não é muito engraçado, né?